aí, fecha com a gente, o moleque chapa a gente. Canta o crime mesmo, não canta para o falho, falar com o seu bagulho, também é criminal mesmo. Arsenal, postura marginal, colete fusofal no progresso de mil grau. Em Cambé nós fecha lindo de ver, a favela fazendo por merecer. Na contenção e de prontidão tem uns molecotes tipo o tripé. Atividade pra lá e pra cá, e tipo Colômbia, as lojinhas em Cambé. Não espanta não, é só monstrão nas piroletas de Teneré. Disfarçado de trampador, cada um com uma 9 e o quadro Santander. É problemas por morte nas pistas por causa dos palitos, né? Saraivada de grosso calibre que tomba viatura e volta de ré. Delegado tapasmos que vão tá abismado de cabelo em pé. Resgate dos presos privados foi uma uva no DP Cambé. Robin Hood sagaz na missão, a milhão no corre dos qualquer. Relâmpago em caixa eletrônico, não é por vaidade, é em própria ralé. Fuga nervosa na mata, deixaram confusos os gambé. Espetacular, os primos tranquilos, escondidos na represa com jacaré. É Verás, os mano daqui, amargando veneno na PCE. Já outro, já albergue na pel, que estrela madame de Santa Fé. Ó os menor e frator, que tá no vapor, com a marihuana feito chaminé. Tá no naipe de harmônio e calçado, miso no bereta, no bolso e bonete. Com dois convocaram pra R, bateram o martelo, fim do Lucifer. Banda quebrada, bateu a nave, veja, tá pior que o Leguelé. Silêncio da madrugada, gritos cabafo, som do boé. O estripador sai no cofre da cela, pra não morrer vai virar mulher. Talarico, cagueta, pilantra, no bailão já agindo no migué. Crime busca de Mach 10, mais de 30 na pinha, foi sem cafuné. Campé de batalha, né, copinou, o time é o Barça. Gol de placa, a droga chegou, os anjos não é pro Messi, nem pro Pelé. Pula molusco, fica atacado, quer aproximação pra saber de qual é. Ladrão de bulova no pulso, que tá nos rasantes de Chevrolet. Revilou com as lingocas da escama, é de Legos, modelo chulé. Gozolândia sem moderação, quem não tá acostumado, é mé. Monstra a sintonia, pesadelo atual. E mano flare na bola de meia de nós. Cherokee, né, Xé? Aquele axé. Aquele axé. Aquele axé. Nova realidade de Candela. Arsenal, postura marginal, colete fusofal no progresso de mil grau. Em Cambé nós fecha lindo de ver, a favela fazendo por merecer. Arsenal, postura marginal, colete fusofal no progresso de mil grau. Em Cambé nós fecha lindo de ver, a favela fazendo por merecer. Bala de uma vigersão, nem santinho nem satã. Mensiva, progressiva é o que define. Onde fecha boladão, tamo junto na missão. Proceder, corre no sangue do ladrão, já. Pesadelo atual, bang é louco. É só bala no peito, na cabeça e no pescoço. Menores infratores de HK, o plano sigiloso, corre certo, é nós que tá. Quem te viu de Apolo, hoje tá de abé, é de praxe sem colo. Cai na tocaia, lacraia, as faias. A loja é o sustento e vicia várias cobaia. Vagabundo, acrobata, grito, trapezista. Estelionatários e também contrabandista. Assassinos, assaltantes, latrocitas. Amargando puro ódio nas penitas, sai. Cuido bem do meu joelho, pois eu sei que para se arrepender dele precisarei. É, que cê quer caminhar contra o vento? Clama ao Senhor, sobe o último momento. As crianças não merecem isso não. Não merece humilhação, muito menos detenção. Londrina criminal, segunda capital. Saindo do São Jorge, Cambé salve geral. RG, um sorriso então é lindo. Às vezes me distraio no gueto, é um perigo. Lembranças são remotas, saudades da maloca. Há 10 minutos sangue bom, eu tava em órbita. Dom é dom, não mexe com isso não. E a bala perdida vai caçando o coração. Pra uns o dom da rima, pra uns o dom do jogo. O crime tem o dom de ser criminoso. Arsenal, postura marginal, colete fusofal no progresso de mil grau. Em Cambé nós fecha lindo de ver, a favela fazendo por merecer. Arsenal, postura marginal, colete fusofal no progresso de mil grau. Em Cambé nós fecha lindo de ver, a favela fazendo por merecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mesmo que esteja morto, ainda viverá. Anderson, Wellington e Josimar, mesmo além dessa vida, sempre vamos te amar. Já que Deus quis no céu, arrebatou os guerreiros. Ele conhece os verdadeiros, os que se arrependeram no coração da gente. Cada dia mais presente, quem conheceu, não esquece a molecada chapa quente. Até quis uma vingança e babando de raiva, mas a letra de rap dói mais que um tiro na cara. Arrogantes, vem declarando ameaças. Governador solta na rua a polícia pra fazer cagada. Quem criticar é porque não não foi seu filho. KPM matou na covardia e dormindo no sítio. Não foi você que sofreu as represárias na madrugada. As viaturas jogando bomba no quintal de casa pra ver se abafa. O pobre nunca tem direito. Não foi você, não exija, dê um respeito. E apegado na fé, fortalecendo as quebradinhas. Quem correu pelo certo, o exemplo é que fique. Muitos irão julgar se é o bem ou se é o mal. Tá escrito eternamente, é Cambé criminal. Mano, e da hora também que canta o som que representa Londrina. E audição da hora, nas quebradas, lá no freio. Racional, postura marginal. Colete, fuzil, fal, num progresso de mil grau. Em Cambé nós fecha lindo de ver. A favela fazendo por merecer. Arsenal, postura marginal. Colete, fuzil, fal, num progresso de mil grau. Em Cambé nós fecha lindo de ver. A favela fazendo por merecer. Também, né, meu netado? É isso aí.